Inacreditável é ver que pessoas não conseguem entender que sentimento é muito mais do que viver atrás só de dinheiro. Respeitar o próximo, não impor o respeito. Usar da liberdade pra poder vibrar o que bate no peito. Entrar em uma loja e não ser tratado como suspeito. E ainda assim bater no peito. Eu venho lutando pra que a vida tome um jeito, um rumo. Às vezes eu sumo pra poder me encontrar. Às vezes eu oro e choro ao me deitar. Mas mesmo assim eu tento acreditar que no amanhã seguinte tudo pode mudar. Eu lavo a cara, eu faço a barba, eu deixo um beat rolar. Escrevo uma pitada da minha cabeça junta da alma, pra que liberte a calma escondida em seu coração e propague luz a toda a nação. E na passagem a gente cumpre a nossa missão. Não viemos à toa e não só pra viver numa boa correria diária. Jornadas imprevistos e roubadas. Dá uma pitada de tempero onde saímos do nevoeiro. E eu me dou por inteiro pra aprender o real sentido místico e verdadeiro. Onde despertamos mais um dia e lutamos contra todos os males que tememos. Buscando a satisfação da vida, almeja coerência evolutiva, primitiva a cada rima. O que me guia na guia dessas vias de concreto, olhando prédios sem tetos, eu permaneço inquieto. Buscando a satisfação da vida, almeja coerência evolutiva, primitiva a cada rima. O que me guia na guia dessas vias de concreto, olhando prédios sem tetos, eu permaneço inquieto. Saiba saber se perdoar, dar uma chance à vida. Insista, antecipa o momento de sua conquista e viva intensamente o que te faz abrir a mente. Delinquentemente entende sem olhar pra trás. Esqueça o que te faz, se sente mais, nem sente menos. O sentimento é foda, bate na porta, machuca o peito. Cria barreiras, deixa sem jeito. É foda pensar em vida e não pensar em você. Satisfação da minha vida é ver meu filho crescer. E a cada amanhecer, uma nova chance de ser. Buscar o sentimento que contempla e me faz escrever. Viver, crer, fazer, deixar o tempo dizer. Conhecimento necessário pra elevar o meu ser. Serenidade indispensável pra fazer acontecer. Assim que tem que ser. Buscando a satisfação da vida, almeja coerência evolutiva, primitiva a cada rima. O que me guia na guia dessas vias de concreto, olhando prédios sem tetos, eu permaneço inquieto. Buscando a satisfação da vida, almeja coerência evolutiva, primitiva a cada rima. O que me guia na guia dessas vias de concreto, olhando prédios sem tetos, eu permaneço inquieto. Mágica dada por um poder maior na qual tentamos entender. Outros tentam explicar, mas é difícil compreender o porquê de tanta inveja, tanta maldade, desigualdade racial. É tudo tão natural. A semelhança, a cor da pele, o que difere se não é mãe ou nome. Acha que é assim que prova que é mais homem. Aceite o deleite, respeite todo o ser. Vamos viver sempre ao bem, sem ter que ofender. A harmonia que se cria vem da brisa que bate na pele. Cultive amigos pra que sempre vente e refresque a esperança em cada ser desde o amanhecer. Satisfação em estar ao lado da família e poder crescer. Alvorecer novas ideias, humildade, sintonia, liberdade. Fazer de nossas vidas dedicada ao amor e à simplicidade, pra que sumos maus fluidos que invadem a cidade. Buscando a satisfação da vida, almeja coerência evolutiva, primitiva a cada rima. O que me guia na guia dessas vias de concreto, olhando prédios sem tetos, eu permaneço inquieto. Buscando a satisfação da vida, almeja coerência evolutiva, primitiva a cada rima. O que me guia na guia dessas vias de concreto, olhando prédios sem tetos, eu permaneço inquieto.